cima. Mas quando escuta esse solinho, a novinha cai na dança. Seu bumbum balança, seu bumbum, tudo bom. E seu bumbum balança, seu bumbum balança, seu bumbum balança, seu bumbum balança, seu bumbum. É, é sucesso, hein? Alô, meu parceiro Gringo dos Paredões. É, tamo junto. Alô, meu parceiro Renan, a Rocha Mamãe. Tudo bom, vai? A Rocha Mamãe. Mas a novinha quitou, dançou, gostou. Ao som desse solinho, o bumbum dela balançou. Mas a novinha quitou, dançou, gostou. Ao som desse solinho, o bumbum dela balançou. Mas quando escuta esse solinho, a novinha cai na dança. Seu bumbum balança, seu bumbum balança, seu bumbum, seu bumbum. Seu bumbum balança, seu bumbum balança, seu bumbum balança. Mas quando escuta esse solinho, a novinha cai na dança. Seu bumbum balança, seu bumbum balança, seu bumbum, seu bumbum, seu bumbum, bum bum bum. Seu bumbum balança, seu bumbum balança, seu bumbum. E pra cantar comigo ele, meu parceiro Gringo, som dos paredões. Tamo junto, meu parceiro Renan, a Rocha Mamãe. É sucesso, hein? E a novinha quicou e dançou e gostou. No som da rochadeira o bumbum dela balançou. A novinha quicou e dançou e gostou. No som do paredão o bumbum dela balançou. Quando eu ligo o paredão, essa novinha vem pra dança. E o bumbum balança, e o bumbum balança, e o bumbum balança, balança, balança. E o bumbum balança, e o bumbum balança, e o bumbum balança. Mas quando eu ligo o paredão, essa novinha vem pra dança. E o bumbum balança. Alô, meu parceiro Renan, vem pra debaixo, pivete. Pra cima! Balança, balança. E disse seu bumbum balança, seu bumbum balança, seu bumbum. Alô, Gringo! Balança, bora! Valeu, meu parceiro! Tamo junto, hein? Gringo, som dos paredões e a Rocha Mamãe. Falou, meu parceiro Renan, tamo junto, hein? A Rocha Mamãe, tops da rochadeira. Balança, balança, balança.